Arruda murcha, atrás da orelha, cérebro invejado no peão. Na avenida tudo azul, de olho mágico, CM é nós mesmo, truta que tá chegando. Deus nos guiando, Jesus que se iluminando. Nem vem trairá, nem vem falador. Sai de mim, vagabunda, água benta pro diabo. Corpo fechado, mas não há prova de bala. Driblando como Denilson, a maldade da farda. Calibres, calibres, congresso, regresso. Polícia pra matar, vagabundo quer sucesso. Eu vejo as crianças raquiticado esse mundão. Trabalhador assassinado na escuridão. Dos becos da periferia, guerra atropela. Paz, paz, preta pique disse paz, nunca mais. Corre dos corpos não identificados. Mãe chorando, pai bebendo, filho drogado. É a família que o sistema quer. Morrendo de fome e se matando por qualquer. Justiça, liberdade sempre quis encontrar. Mas aqui é só maldade, loucura e inveja. Tô de olho ligeiro, guardei o que Deus me falou. Vai na fé, guerreiro, tô com você aonde for. Truta, vem comigo, a ideia é de bandido. Letra criminosa, usando raciocínio. Leste, oeste, sul e norte. Campo minado, essa é a posse. Truta, vem comigo, na ideia de bandido. Letra criminosa, usando raciocínio. Leste, oeste, sul e norte. Campo minado, essa é a posse. Tristeza estampada no gueto, só neurose. Pede a sofrimento. O ar podre da morte. Dinheiro e pacote, trabalhador também quer ter uma vida digna de viver. Inveja atrasa, só zoião aqui mesmo cê paga. Justiça feita, restará lágrimas. Deixa quieto, é os pecados capital. Quem sou eu pra julgar? O príncipe ou o plebeu? O crime, o creme, o próprio pulpo da sirene. Erga a mão para o céu, digo a Deus, me diz ao geme. Sou só mais um guerreiro do Butantã pra enfrentar as consequências do amanhã. No planeta do dólar vacilar, vira bozo. O homem de verdade, truta, tá no seu bolso. Ouro, ouro, não fique louco com o que tem. Maldade atrai maldade também. Dinheiro adorado traz ódio pra dentro de casa. Só é tratado bem quem esfregar de cem na cara. Olha as notas, nota, quem não quer ter sua cota. Basta um real pra chover de terceiro em volta. Quer parar de roubar, não tá podendo. Me diz aí, só se vive aqui por dinheiro, por estoque de roupa, pra moto muito louca, pra arma com silenciador e pra gastar na boca. Não, não, não, Deus perdoe, somos sofredores. O que acontece aqui, me diz aí, que houve uma track 12? Escuto o eco na calada. Paz e amor é conversa fiada. O rico tá bem com a mulher dando os love. Pensa que tá segurado, retomando na Funóbilis. Na sede do cofre, o anel de diamante. Na mão direita, tapete brilhante do moleque da rua de sangue, criado com traficante, pegando oportunidade do país com fome. Campo minado, a voz da favela. Revolução, passando uma ideia. Tragam arma aqui, que voltarão aí. Na cena do sequestro, sem malote vai subir. Truta, vem comigo, a ideia é de bandido. Letra criminosa, usando raciocínio. Leste, oeste, sul e norte. Campo minado, essa é a posse. Truta, vem comigo, na ideia de bandido. Letra criminosa, usando raciocínio. Leste, oeste, sul e norte. Campo minado, essa é a posse. A mão armada, menor de madrugada, pronto pra invadir a mansão da loiraça. Ricaça, tem muito dinheiro e paga bem. Segurança, hot vale, tem alarme também. Aciona, aciona, o ladrão tá na mansão. Com uma nove, uma granada na mão. Direção é o cofre, fuga a garagem, um poste. Vindo pra quebrada, passando pela Vila Borge. No barraco doente, a mãe preocupada. O subconsciente, o filho na cilada. Acorda assustada, mas não vê a cena. Carro de reportagem, a rota Ipanema. Campo mirado, resistência no ar. Relata a verdade, verdadeira podreira. Sangue na praça, polícia mal treinada. Cronista da periferia, uma ameaça. Pra aquele que se esconde, um papel assinou. Mata o favelado, protege o doutor. Nada posso fazer, mas o que eu posso dizer? A justiça.